somente através do rádio ouvi a minha voz. Tivemos alguns passos para trás, mas o que Deus quer Ele faz é a força do Criador. Então surgiu igualzinho o sol na colina, um campeão da medicina, minha voz ele errou.